acordo cedo, sol tá raiando. O corpo pede, o coração pulsando. Caminho pra academia, mente focada. Hoje é dia de treino, não tem parada. Na garrafa água, a força que vem. Na cabeça o sonho, eu sei que eu vou além. Bomba no peito, o peso vai subir. Cada gota de suor, eu vou persistir. É na dor que eu me encontro, é no esforço que eu me crio. No palco da vida, eu sou meu próprio herói. Com dieta e a na boa, vou mostrar quem sou. Motivação é meu combustível. Na academia, eu sou invencível. Corto os gabis, a rotina é dura. Mas o corpo esculpido é minha loucura. Na série pesada, o grito ecoa. Cada repetição, minha alma voa. Na garrafa, água, a força que vem. Na cabeça, o sonho, eu sei que eu vou além. Bomba no peito, o peso vai subir. Cada gota de suor, eu vou persistir. É na dor que eu me encontro, é no esforço que eu me crio. No palco da vida, eu sou meu próprio herói. Com dieta e a na boa, eu vou mostrar quem sou. Motivação é meu combustível. Na academia, eu sou invencível. Corta do campeonato, luzes a brilhar. Coração acelerado, pronto pra lutar. Cada sacrifício vale a pena, eu sei. Hoje eu sou forte, não tem como voltar atrás. É na dor que eu me encontro, é no esforço que eu me crio. No palco da vida, eu sou meu próprio herói. Com dieta e a na boa, eu vou mostrar quem sou. Motivação é meu combustível. Na academia, eu sou invencível. Hoje é no campeonato, luzes a brilhar. Coração acelerado, pronto pra lutar. Cada sacrifício vale a pena, eu sei. Hoje eu sou forte, não tem como voltar.